É lamentável que numa reportagem desta natureza seja ignorada a oposição e se dê relevo a uma personalidade à qual não reconheço idoneidade política, ética ou outra para falar em nome dos oliveirenses. Lamento também que o Sr. Presidente, na sequência da reportagem, tenha de imediato prosseguido à entrega dos tratores, demonstrando assim que os mesmos podiam ter sido já entregues, pelo que a sua atitude é demonstrativa da sua incúria e culpabilidade neste processo. Se tivesse reagido desta forma na sequência das minhas atempadas intervenções, teria sido possível evitar este deixar-me público para o Conselho, pois não haveria motivo para a realização da reportagem. Finalmente, quanto à conta solidária, espero sinceramente que o processo seja diligente e transparente e não ande o senhor a indicar argumentos faliciosos para obstar a entrega destes donativos a quem efetivamente deles precisa. Pois, Sr. Presidente, 15 meses envolvidos é tempo mais que suficiente para resolver uma questão que os doadores esperavam ver rapidamente resolvida.